Paulo, Salvador, Léo, Tan, Papa Romeu, Mike, Bravo, Fox, informando os términos do cheque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia. Oceaner 62, Cono, da informação Lima, quando possível, autorização Guarulhos. Informação agora em curso a Mike, o ajuste no 020. Guarulhos, autorizado nível 360, via peso Luna 0 até Taubaté. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5507, frequência do controle 119.8. Oceaner 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulo 10 até Taubaté. Decolador no 0, curva direita, perfil da El, Leda, Motiva. Controle 119.8, transponder 5507, vai tomar conhecimento da mais. Oceaner 6251. Cliente Oceaner 6251, portão 5, chama o Trump, espero que você não é. Chamarei, obrigado. Transformador, bom dia, Sam Mike Bravo Fox. Sam Mike Bravo Fox, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da remota 14 para a ponte de número 07. Para a posição 07, autorizado, reporte ao término, Mike Bravo Fox. Excelente, obrigado, manter as coisas. dou muito bom dia. É o San 3171, sente na informação, Lima. San 3171, bom dia. Informação, agora em curso a Mike, ajuste no 020. Copia Guarulhos 320. Afirmo. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10 até Taubaté. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita, após decolagem, pistão 10. Transponder 5514, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado 320 para Guarulhos, decolada 10, curva direita da El, Leda, Motiva, pêndulo 10, Taubaté. Vou transponder 5514, controle 119.8, 3171. CAM 3171, correto, portão 6, chame Franco Schmeck, se não é mesmo. Demora alta. Paulo Salvador, o Xanel 6251, portão 5, por estacionamento. Xanel 6251, autorizado, chame táxi. Demora táxi. Paulo Salvador, Sam, Mike Bravo Fox, finalizando o caminho reboque, muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Mike Bravo Fox. ataque, seu Xané 6251, 3 a bordo, 5:30 de autonomia, Fernando Galeno. Xané 6251, ataque autorizado para ponto de espera, pistão no zero, veio ataque seu Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 9. Salvador, bom dia, Xené 6251, ponto 0 no 0 por 1. Bom dia, Xené 6251, linha decola da 10, vento 120 graus com 9 nós. 51, decolado aos 38, controle 1, nave decimal 8, bom voo. 9, responde, é. Salvador, gol, Golfo Tanguin. Golfo Tanguin, bom dia pra seguir. Bom dia, o Golfo Tanguin no PAD 3. Solicitando autorização pra reboque, até o PAD 1 na posição 5. Golfo Tanguin autorizado, início do reboque, reporte para ingresso, PAD 1. Ok, reporte para ingresso, PAD 1. Golfo Tanguin, obrigado. tráfego está 3171 com 211 a bordo, autonomia 3 horas e 30, Galeão. Então, 3171, autorizado sexo para o ponto de espera, pistão 10, via parte 1, no sexo é Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 09, agora um bom voo. 295, parte Índia, 1009, 3171, bom trabalho. Golfo Tango Índia autorizado em ingresso, bate 1 no reporte ao TEM. Ok, Golfo Tango Índia sim, obrigado. Torre Salvador, é o 3171, está próximo do ponto de espera da 10 pronto. 3171, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 0 nó. A linha decola da 10, está 3171. 3171, decolada 52, chame controle 119, sinal 8, bom voo. 19 horas do André Lávia, tá? 3171. Salvador, Golfo Sanguim, formando o termo no reboque na ponte. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Golfo Sanguim. Trânsito Primordial, bom dia, Gol Uno 9-1, com a informação November, já posso ter nossa apresentação, Galeão? Afirmo, Gol Uno 9-1, November confere, copia, Galeão 360. Copia, prossiga. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irume. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5533, frequência do controle Salvador, 119.8. Gente, autorizando o nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, conforme a rota do plano de voo, perfil da El, Leda, Irume. Decola da pista 10 com curva direita após o controle de saída 119.8, transponder 5533. O Gol 1961 está no portão 9, na pessoa. Plano 961 correto, portão 9, chame pronto, espécie, né? Chama não.